Seção 26 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes, em 2022. Seção 26, capítulo 26. Sofia entrou às 7 horas para me vestir. Levou muito tempo para acabar os arranjos. Tanto assim que o Sr. Rochester, impaciente, mandou indagar porque eu não ia, exatamente quando a aia estava a pregar-me o véu. Apesar de tudo, meu simples véu retangular. Fugi das mãos desta logo que pude. — Espere! — gritou ela. — Mereci no espelho. Ainda nem deitou um olhar em si. Voltei-me na porta. Vi uma figura em vestido e véu de gala tão dissemelhante de mim que me parecia a imagem de uma estranha. — Joana! — chamou uma voz. Desci depressa. Ao pé da escada foi recebida pelo Sr. Rochester. — Demorada? Tenho o cérebro em fogo de impaciência e tu te demoras tanto? Levou-me à sala de jantar, passou-me em revista minuciosa e deu o parecer. — Bela como uma açucena. Não só o orgulho de minha vida, mas também o anhelo de meus olhos. E dizendo que me dava 10 minutos para almoçar, tocou a sineta. Um dos novos lacaios respondeu à chamada. — O João está aprontando o coche? — Sim, senhor. — A bagagem está embaixo? — Trazem-na agora mesmo, senhor. — Vá à igreja, vê se o senhor Wood, o clérigo e o notário estão lá. E volte já. O leitor sabe que a igreja se achava pertinho, fora do portão. O lacaio voltou em poucos momentos. — Senhor, o reverendo está na sacristia, vestindo a sobrepeliz. — E o carro? — Atrelam os cavalos. — Não precisamos para ir à igreja, mas deve estar pronto logo que voltemos. Todas as malas e toda a bagagem arrumada e amarrada, e o cocheiro na boleia. — As ordens, senhor. — Joana, estás pronta? Levantei-me. Não havia nem padrinhos, nem madrinhas, nem parentes que nos demorassem ou nos fizessem companhia. Ninguém, senão o Sr. Rochester e eu. A senhora Fairfax estava no vestíbulo quando passamos. Eu desejava falar-lhe, mas tinha a mão presa em um punho de ferro. Era levada com um passo rápido, que apenas podia seguir, e olhando para o rosto do Sr. Rochester, senti que nem um segundo me concederia para o que quer que fosse. Duvido que noivo algum olhasse como ele, tão determinado, tão ferino na resolução. Não sei se o tempo era belo ou mau. Ao descer a rodeira, não via nem o céu, nem a terra. Meu coração acompanhava os olhos, que se fundiam nas pessoas que me arrastava. Eu queria ver a visão em que ele, puxando, me pregava à vista irritada, feroz. Queria também sentir as ideias, cuja resistência lhe parecia afrontar e vencer. A porta do cemitério estacou e notou que eu estava para perder o fôlego. — Estou sendo cruel de tanto amor? Para um instante, apoia-te em mim, Joana. Agora posso lembrar-me muito bem do quadro da Casa de Deus, velha, pacífica, dos corvos que giravam ao redor da torre, do firmamento avermelhado no fundo. Lembro-me também indistintamente das sepulturas um pouco elevadas como pavéias e cobertas de um tapete de relva. Nem tão pouco esqueci as duas figuras que passavam por entre as lousas, decifrando-lhes as inscrições. Notei-as porque logo que nos avistaram, passaram para detrás da igreja, onde, como supus, entraram pela porta lateral para testemunhar a cerimônia. O Sr. Rochester não as percebeu. Estava fitando com cuidado meu rosto, do qual, devo confessá-lo, o sangue momentaneamente se tinha retirado. Minha fronte umedecera-se de suor e as faces e os lábios estavam frios. Apenas recobrei as forças, o que não demorou muito, ele me conduziu, a passo lento, pela vereda até o adro. Entramos no templo silencioso e humilde. O clérigo, vestido de sobrepeliz, com o notário a seu lado, esperava-nos ao pé do modesto altar. Tudo tranquilo, afora dois vultos que se mexiam em um canto remoto. Não errarem minhas conjecturas. Os dois estranhos tinham-nos tomado a dianteira. Virando-nos as costas, passaram diante do túmulo dos Rochester. Contemplavam pelas grades o anjo, que, ajoelhado por cima do sarcófago, guardava os restos mortais de Dummer de Rochester, morto na guerra civil em Marston Moor, e de Isabel, sua esposa. Tomamos os nossos lugares à mesa de comunhão. Ouvindo atrás de mim um passo cauteloso, olhei sobre meu ombro. Um dos estranhos, aparentemente um gentilhomem, avançou até a cancela. A cerimônia começou. Lida a explicação do fim do matrimônio, o reverendo adiantou-se um passo e, inclinando-se levemente para o Sr. Rochester, continuou. Penso e ordeno-vos a ambos, conforme a vez de responder no tremendo dia do juízo, quando os segredos de todos os corações se hão de revelar, que se um de vós conhece qualquer impedimento pelo que não possais ser legalmente unidos em matrimônio, o confesse, pois sabei que, quanto são consorciados de modo diferente do que a palavra de Deus permite, não são unidos por Deus e seu matrimônio é ilícito. Parou como de costume. Quantas vezes a pausa, depois deste período, seria enchido por uma resposta? Nenhuma vez em 100 anos. E o clérigo, que nem tinha levantado os olhos do livro e retivera o fôlego apenas um momento, continuava de mão estendida em direção ao Sr. Rochester, enquanto seus lábios se abriam para lhe perguntar: tencionais tomar esta mulher por vossa cônjuge? Quando uma voz disse distintamente: o casamento não pode realizar-se. Declaro que existe um impedimento. O clérigo fitou quem falara e emudeceu. O notário seguiu seu exemplo. O Sr. Rochester estremeceu imperceptivelmente, como se o terremoto tivesse reboado debaixo de seus pés. Recobrando-se, porém, e sem virar a cabeça nem os olhos, disse: prossiga. Silêncio profundo reinou depois destas palavras ecoarem soturnas pela igreja. Afinal, o Sr. Wood observou: não posso prosseguir enquanto não tivermos investigado a verdade ou falsidade da afirmação. A cerimônia é interrompida definitivamente, continuou a voz de trás de nós. Acho-me em condições de provar o que aleguei. Existe um impedimento insuperável para este casamento. O Sr. Rochester ouviu, mas ficou teimoso e rígido, sem fazer o mínimo movimento a não ser o de apoderar-se de minha mão. E quão quente e forte não era a sua pressão? E sua fronte pálida, firme, sólida, parecia-se neste momento com um pedaço de mármore vivo. Como seus olhos brilhavam, tranquilos, vivos, ameaçadores no fundo. O reverendo Wood, não sabendo o que fazer, inquiriu: e qual é a natureza do impedimento? Talvez se possa elucidar, remover? Julgo que não, foi a resposta. Disse o insuperável e falei avisadamente. O acusador avançou e apoiou-se na cancela. Continuou pronunciando cada palavra distinta, calma, firmemente, sem pestanejar nem levantar a voz. É nem mais nem menos do que a existência de um casamento anterior. Sr. Rochester tem mulher viva? Meus nervos vibraram a estas palavras ditas em voz baixa, como nunca ao estalar do trovão. Meu sangue lhe sentia a violência sutil como nunca sentira nem frio nem fogo. Entretanto, estava senhora de mim e não havia perigo de desmaiar. Olhei para o Sr. Rochester e fi-lo olhar para mim. Seu rosto era uma pedra sem cor. Sua vista, ao mesmo tempo, fogo e rochedo. Não negou nada. Parecia querer desafiar o mundo inteiro. Sem falar, nem sorrir, sem aparentemente reconhecer em mim um ser humano, deitou o braço em redor de minha cinta e pregou-me a seu lado. — Quem é o senhor? — perguntou ao intruso. — Chamo-me Briggs, advogado, rua Londres. — E o senhor quer carregar-me com uma mulher? — Quero lembrar-lhe a existência de uma senhora, a qual, malgrado seu, a lei reconhece como tal. — Por favor, a história dela, seu nome, sua parentela, sua morada? — Pois não. O Sr. Briggs tirou com a maior calma uma folha de seu bolso e leu em tom nasal e em nota oficial: eu afirmo e posso provar que, aos 20 de outubro de Anno Domini, uma data de 15 anos atrás, Eduardo Fairfax Rochester, de Thornfield Hall, distrito de Inglaterra, casou com minha irmã, Berta Antonieta Mason, filha de Jonas Mason, negociante, e de Antonieta, sua mulher, crioula, na igreja de Spanish Town, Jamaica. Os assentos do casamento podem se achar nos registros da dita igreja. Uma cópia está em meu poder. Assinado, Ricardo Mason. Esse documento, se genuíno, talvez prove que fui casado, mas não prova que a mulher mencionada como minha senhora viva ainda. Vivia 3 meses atrás, retrucou o advogado. Como sabe? Tem uma testemunha, de cuja palavra nem o senhor atreverá a duvidar. Apresente-a, ou vá para o diabo. Prefiro apresentá-la. Ei-la aqui. Senhor Mason, tenha a bondade de vir cá. Ao ouvir este nome, o senhor Rochester rangeu os dentes. Notei, chegada a ele como estava, que um tremor de fúria ou desespero lhe percorreu o corpo. O outro estranho, que até então ficara no fundo, avizinhou-se. Um rosto pálido olhou por sobre o ombro do solicitador. Sim, era Mason, em pessoa. O senhor Rochester virou-se e lançou sobre ele um olhar furioso. Seus olhos, como já tinha dito, eram negros, mas agora um brilho trigueiro, ou antes vermelho, como de sangue, lampejava neles. O rosto excitado, as faces amarelas, a fronte branca, tomavam lustre, como se um fogo, subindo do coração, se lhe alastrasse por toda a fisionomia. Sacudiu-se e levantou seu braço forte. Podia esmagar Mason, abatê-lo a seus pés, mas este se encolheu e suspirou. Meu Deus, meu Deus! O desprezo acalmou o Sr. Rochester. Seu arrebatamento esmoreceu, como se uma geada o tivesse mirrado. Apenas perguntou. E o senhor, que tem a dizer? Saíram algumas palavras ininteligíveis dos lábios exangües de Mason. Que o demônio leve, se não pode responder distintamente. Repito, que tem o senhor a dizer? Senhor, senhor! Interveio o pastor. Não se esqueça de quem está em lugar sagrado. E, dirigindo-se a Mason, indagou gentilmente. O senhor sabe com certeza se a mulher deste cavalheiro vive ou não? Coragem, insistiu o advogado. Fale. Ela vive atualmente em Thornfield Hall, disse Mason com sons mais articulados. Via em abril passado. Sou irmão dela. Em Thornfield Hall? Exclamou o clérigo. Impossível. Há anos sou morador destes arredores e nunca ouvi falar numa senhora Rochester em Thornfield Hall. Vi como um sorriso satírico contorcia a boca do Sr. Rochester, o qual murmurou. Por Deus, não. Tomei precaução para que ninguém o soubesse, nem a conhecesse debaixo deste nome. Entrou em si para tomar conselho, formou sua resolução e anunciou-a. Basta! Tudo se tem que desembuchar de vez, como uma carga de arma de fogo. Wood, feche o seu livro. Dispa sobre Pelis. Notário, saia da igreja. Hoje não há casamento. Ambos obedeceram. O Sr. Rochester continuou, como disposto ao pior. Bigamia é palavra feia. Todavia queria ser bígamo. Mas minha macina me logrou, ou talvez melhor, a divina providência me impediu. Neste momento não sou melhor que um demônio, e como este meu pastor me diria, sou merecedor dos mais severos castigos de Deus, até do fogo que se não extingue, e do verme roedor que não morre. Cavalheiros, meu plano gorou. O que este advogado e seu constituinte asseveram é verdade. Sou casado, e minha mulher vive. O senhor Wood disse que nunca ouviu falar de uma senhora Rochester na casa ali. Mas de certo terá muitas vezes prestado ouvido aos mexericos a respeito da louca misteriosa que lá se guarda. Alguns lhe terão dito que era minha irmã bastarda. Outras minha amásia repudiada. Agora eu lhes digo que é minha mulher, com quem casei há 15 anos, que tem o nome de Bertha Mason. Irmã deste personagem valente. Ânimo, Ricardo. Não, não precisa ter medo de mim. Antes bateria em uma mulher do que em você. Bertha Mason é louca, descendente de uma família de loucos, de idiotas e maníacos por 3 gerações. A mãe dela, uma crioula, era uma mulher doida e habitualmente ébria, como descobri depois de ter casado com a filha. pois eles guardavam o segredo da família. Berta, filha genuína de tal mãe, copiava-lhe um e outro traço. Oh, eu tinha uma consorte encantadora, pura, séria, modesta. Podem imaginar que marido feliz era eu. Ah, por que cenas temos passado! Mas não lhes devo explicações. Briggs, Wood, Mason, convido-os a todos para subirem à casa e verem minha mulher, a paciente da senhora Poe. Verão como fui logrado e poderão julgar se eu não tinha o direito de quebrar o pacto e buscar simpatias em um ser humano. Esta menina, continuou olhando-me, não sabia mais do segredo odioso do que o senhor Wood. Ela pensava que tudo era correto e legal, nem nunca imaginou ser reduzida a uma união fictícia por um impostor malvado, já casado com uma companheira má, louca, embrutecida. Venham todos, todos, sigam-me. Segurando-me sempre, saiu da igreja, seguindo os três cavalheiros. Na porta frontal da residência, encontramos o coche. Volte para a cocheira, João, disse o Sr. Rochester com calma. Hoje não precisamos do carro. Quando entramos, a senhora Fairfax, Adélia, Sofia e Lia avançaram para nos dar os parabéns. Meia volta, vou ver todas, gritou o amo. Fora com suas congratulações. Quem as deseja? Eu não. Venho atrasadas de 15 anos. Adiantou-se e subiu a escada, sempre segurando-me a mão e acenando aos senhores que o seguissem. Subimos ao primeiro andar, passamos pela galeria, chegamos ao terceiro. A porta baixa, denegrida, aberta pela chave mestra do Sr. Rochester, deu-nos entrada para o quarto atapetado, com o leito de luxo e o armário artístico. O Sr. Mason conhece este lugar, disse nosso guia. Foi aqui que ela o mordeu e deu a punhalada. Levantando a tapeçaria, descobriu a segunda porta, que também abriu. Em um quarto, sem janela, ardia um fogo, resguardado por grades altas e fortes, e do teto pendia um lampião. Grace Poe, acocorada diante do lume, aparentemente preparava alguma comida numa caçarola. Na sombra da outra extremidade do quarto, um vulto corria para diante e para trás. À primeira vista, não se poderia dizer se era um ser humano ou animal. Parecia rastejar sobre mãos e pés e rosnava como uma fera, mas estava coberta de roupa e uma massa de cabelo preto e grisalho, desgrenhado como uma crina, escondia-lhe a cabeça e o rosto. — Bons dias, senhora Poe, disse o senhor Rochester. — Como passa? Como está hoje a sua pupila? — Vamos indo, senhor. Obrigada, replicou Grace, suspendendo cuidadosamente um caldeirão no prego. — Ela está bastante rabugenta, mas não furiosa. Um grito feroz desmentiu a informação favorável. A hiena vestida ergueu-se sobre as pernas. — Ai, senhor, ela ouviu! Exclamou Grace. — Seria melhor não se demorar? — Só poucos momentos, Grace. Permita-me só alguns instantes. — Mas cuidado, senhor, pelo amor de Deus! A louca deu um urro, atirou para os lados as madeixas felpudas e olhou desvairada para as visitas. Bem reconheceu aquele rosto purpúreo, aquelas feições inchadas. A senhora Poe avançou. — Afaste-se! Ordenou o senhor Rochester, empurrando-a para um lado. — Espero que não tenha faca. Quanto mais, saberei defender-me. Nunca se pode saber o que ela tem, senhor. É tão astuta que a discreção humana não é capaz de lhe adivinhar as manhas. Acho melhor retirarmos-nos, ciciou Mason. Vá para o diabo, recomendou-lhe o cunhado. Atenção, avisou Grace. Os outros recuaram simultaneamente. O senhor Rochester passou-me para trás de si e a louca de um salto fincou-lhe as garras na garganta e lhe chegou os dentes à face. Lutaram. Era uma mulher robusta, corpulenta, de estatura quase igual à de seu marido. Revelou no duelo forças de homem e, mais de uma vez, quase que tirou o fôlego ao adversário. Atleta como era, o Sr. Rochester a podia ter prostrado com um golpe certeiro, mas não quis dá-lo. Afinal, segurando-lhe os braços, que lhe algemou nas costas com cordões, amarrou-a com um cabo a uma cadeira. A operação fez-se acompanhada de uivos e urros e arremessos frenéticos. Acabada a luta, o Sr. Rochester virou-se para os espectadores, olhou-os com um sorriso amargo e desconsolado. — Aquela é minha consorte. Estes são os únicos abraços conjugais que me cabem. as carícias que amenizam minhas horas vagas. Era esta que eu queria. E pôs a mão em meu ombro. Esta menina que presencia, grave e tranquilamente, os trejeitos daquele demônio, a mesma boca do inferno. Desejava, como para variar depois daquele guisado apimentado. Wood e Briggs, notai a diferença. Comparai estes olhos claros com aquelas órbitas ensanguentadas. Este rosto com aquela máscara. Esta forma delicada com aquela massa informe. Então, julgai-me, pregador da Bíblia e defensor da lei, não vos esquecendo de que, com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Ide-vos daí, tenho que guardar o meu tesouro. Retiramo-nos todos. O Sr. Rochester demorou-se um pouco para dar direções a Grace Poole. Enquanto descíamos a escada, o advogado dirigiu-se a mim. A senhorita está isenta de toda e qualquer censura. Seu tio gostará de ouvir isto, se ainda estiver com vida, quando o Sr. Mason voltar à Madeira. Meu tio? Que é dele? O senhor o conhece? O Sr. Mason conhece-o. Seu tio foi durante alguns anos agente da Casa Mason. Quando recebeu sua carta com a notícia do casamento com o Sr. Rochester, o Sr. Mason, que estava na Madeira para se restabelecer, soube do caso, pois o Sr. Eyre sabia que este meu constituinte estava relacionado com um cavalheiro de nome Rochester. O Sr. Mason, admirado e vexado, como é natural, esclareceu o estado real das coisas. Seu tio, sinto dever dizê-lo, acha-se doente e, considerando a natureza do mal, que é decrepitude, e a fase em que entrou, não é provável que convaleça. Por isso não pôde vir à Inglaterra em pessoa para livrar a senhora do embuste em que caíra, mas implorou ao Sr. Mason que não perdesse tempo para tomar medidas contra o casamento fictício. Dirigiu-o a mim. Dei-me toda a pressa possível e sinto imenso prazer por não ter vindo tarde. Se não estivesse moralmente certo que o Sr. Eyre estará morto antes de a senhora chegar à Madeira, aconselhá-la-ia a acompanhar o Sr. Mason quando ele voltar. Porém, estando as coisas como estão, acho melhor ficar na Inglaterra até ter mais notícias da parte do Sr. Eyre ou a respeito dele. Há outra coisa que nos detenha, Sr. Mason? Não, não. Vamos embora. Foi a resposta nervosa e, sem esperarem para se despedir do Sr. Rochester, partiram. O pastor ficou para trocar algumas frases, quer de admoestação, quer de censura, com seu paroquiano altivo. Tendo cumprido este dever, retirou-se também. Quando partiu, estava eu na porta entreaberta do meu quarto, onde me tinha refugiado. Então, ficando livre de estranhos, fechei e aferrolhei a porta para que ninguém me importunasse e pus-me, não a chorar nem a lastimar-me, para isso estava ainda calma demais, mas a despir mecanicamente o traje de bodas e substituí-lo pela saia de pano ordinário que julgara ter usado no dia anterior pela última vez. Depois, sentindo-me fraca e cansada, sentei-me, deitei os braços em cima da mesa e apoiei a cabeça sobre eles. E então comecei a pensar, pois antes só tinha visto, ouvido, andado, seguido para lá e para cá, como me levavam e puxavam. Tinha observado como os sucessos se atropelavam e as revelações se ofuscavam umas às outras. Comecei, pois, a pensar. A manhã tinha sido bastante calma, com exceção da breve cena com a doida. A cena da igreja não fora barulhenta, não houvera nenhuma explosão de paixões, nem altercações, nem desafio, nem lágrimas, nem soluços. Poucas palavras se haviam dito. Tinha-se feito objeção formal contra o casamento. O Sr. Rochester arguíra com algumas interrogações severas. Respostas e explicações foram dadas às perguntas aduzidas. Meu amo confessara claramente a verdade. Vimos a prova viva. Os intrusos partiram e tudo estava acabado. Estava em meu quarto, como de costume, exatamente eu mesma, sem mudança notável. Nada me tinha ferido ou escaldado, mutilado. E não obstante, onde ficara Joana Eyre de ontem? Onde sua vida? Onde suas perspectivas? A Joana Eyre, que fora uma noiva ardente e feliz, era de novo a menina fria e solitária. Uma geada invernal caíra em meados de verão. O gelo empedrava as maçãs quase maduras, montões de neve oprimiam as roseiras, por sobre a relva e os campos de trigo, estendera-se a mortalha friorenta. As veredas, ainda ontem matizadas de flores, ficaram niveladas pela neve. As matas, que 12 horas antes abanavam a folhagem fragrante como vergéis tropicais, enrijavam como pinheiros da Noruega, desertos, bravios, plúmbeos. Minhas esperanças, todas mortas, atingidas pela sentença da Santa Veme, semelhante aos primogênitos da terra do Egito. Contemplei minhas aspirações íntimas, ainda ontem tão florescentes e viçosas, estavam prostradas como cadáveres, rijos, frios, lívidos, para nunca mais reviverem. Contemplei meu amor, aquele sentimento que fora do meu amo, que ele criara, tiritava em meu coração, como uma criança doentia no berço frio, de onde não se podia refugiar nos braços do pai, nem podia buscar agasalho em seu peito. Nunca mais podia eu voltar a ele, pois a fé nele tinha sido abalada, destruíra-se a confiança. O Sr. Rochester já não era para mim o que tinha sido, visto não ser o que eu supusera que fosse. Não o acoimei de criminoso, não disse que me enganara, mas o atributo da sinceridade tinha-se manchado. E eu devia me retirar da sua presença, era claro. Quando, como, para onde, eram coisas com que ainda não atinava. Entretanto, ele mesmo, não podia duvidar, me havia de expulsar de Thornfield Hall, sendo que não podia ter verdadeira afeição por mim. Fora um capricho seu que malograra, não carecia mais de mim. Eu até tinha medo de lhe cruzar os passos, devendo ser-lhe odioso meu aspecto. Quão cegos não tinham sido meus olhos, quanto tivera de imbecil minha conduta. Conservava os olhos cobertos e fechados. Em redor de mim, condensavam-se as trevas como em turbilhões. A reflexão vinha sobre mim como uma torrente negra e confusa. Abandonada por mim mesma, abatida e exausta, parecia ter me deitado no leito seco de um rio caudaloso. Ouvia abrirem-se as represas nas montanhas e sentia a corrente que se aproximava. Para me levantar, porém, não tinha vontade. Para fugir, escasseavam-me as forças. Jazia exausta, suspirando pela morte. Em lugar da vida, uma só ideia pulsava em mim. Uma lembrança de Deus, que gerou uma prece não formulada, mas cujas palavras passavam e repassavam minha mente sem um raio de luz, como alguma coisa que se devia exalar. Energia, porém, para a reprimir, não a havia. Não te retires de mim, porque a tribulação está próxima, porque não há quem a ajude. Sim, ela estava perto, e como não tivesse erguido nenhuma petição ao céu para desviar, nem tivesse juntado as mãos, nem curvado os joelhos, nem aberto os lábios, a tribulação veio. A torrente vazou sobre mim em onda cheia e compacta. A consciência clara de minha vida perdida, de meu amor destruído, de minha esperança apagada, de minha fé morta, em massa pavorosa, vinha sobre mim. Aquela hora amarga não se pode descrever. Em verdade, as águas tinham entrado até a minha alma. Atolada estava no lodo do profundo. Nem havia subsistência. Chegara ao alto pego e a tempestade me submergia. Fim da sessão 26.